Eu queria brincar pelas ruas, sem ter medo do lado das outras crianças e ser feliz. Eu queria brincar de bicicleta, cara de boneca lá na rua com minhas amigas. É desse jeito aí, malandro, ouve aí. Chega por aqui, o rap é tipo assim, né não? Vem pra cá, doidão, firma o pé no chão. Nego mola, nós revide junto na função. Cabelo black, tênis like, jaqueta de couro. Entre as vielas e os becas, a gente sobe o morro. Da leste e pá, pode crer que pá. Dos barracos de madeira, truta é nós que tá. De miliano pela azul, é só chegar, irmão. De quebrada pra quebrada, tamo aí vivão. E eu que vi vários mano por aqui cair. Sangue no chão, sem perdão aí, triste fim. Tem que ter fé, se manter de pé. E Jesus, nossa luz, pra ficar de pé. Sai daí, moleque, a viatura já embaçou, lança fora o beck. Fé em Deus, irmão, vida de ladrão. Olhos botados ao Criador, nossa salvação. Na televisão, arma de fogo que dispara na mão do vilão. Pelas ruas da capital, o clima tá cruel. Lá do leste, Itaim, Tijuco e Mabel. Camargo Novo, Oliveira, Parque Santa Amélia. Que meu um, que meu dois, descendo as vielas. De favela pra favela, chega só Mateus. Joga o jogo pra ganhar, alguém ali morreu. Esse é o tema, a gente enfrenta na certeza sem nenhum problema. Parte pobre, só Jesus para nos livrar, para nos guardar, para nos salvar. O opressor, vingador, que vem pra matar. Perseguição por esse ladrão na via Marechal. Tamo na área, só chegar, o clima tá mil grau. O clima tá mil grau. De quebrada pra quebrada, então chega aí. Vejo os moleque na rua, justo no horário da escola. Bandeira branca levantada, a gente clama paz. Mente vazia, oficina, pra se armar com as pistolas. De quebrada pra quebrada, então chega aí. Antiga, antiga, antiga, antiga. Bandeira branca levantada, a gente clama paz. A gente clama paz, a gente clama paz. Alerta, vermelho, fechou, um dos três. Descendo o escadão pelo fundão da antiga 63. O sol ainda brilha, vida dura, continua. Se liga aí no som, ouço o som que estremece as ruas. Bandeira levantada, a gente clama paz. A molecada desarmada por aqui vive um pouco mais. Sem violência, sem treta, sem pedra no cachimbo. Vê as crianças brincando na terra, nas balanças, no parquinho. Sem tiro, troca de tiro aí, sem revide, sem bala. Perdida, atravessando com os madeirite. Choro no barraco, lágrimas no chão. Joelhos, prostrado, boca no pó. Ouça a oração, alerta vermelho pelo gueto. Pode abrir a janela, ainda há esperança pro homem caído na favela. Os cânticos não para, invade o coração. Faz nascer a esperança na alma do ladrão. Antiga 63, um toque pra se converter. Pro São Pobre louco, liga os loucos, chega pra vencer. Eu quero clamar, eu quero cantar, eu quero vencer, poder conquistar. A gente aqui tá pelas ruas, né não? Antiga 63, nesse louco fundão, fazendo um som, se liga doidão. Jesus é por nós, a ponte da salvação. Das ruas, de terra daqui pro mundão. Levando a palavra pra quem tá no chão, dentro da prisão. Pra quem tá morrendo com cachimbo na mão. Relógio tá no pulso, tic-tac não para. Fé em Deus, fé em Cristo pra seguir na estrada. Eu tô do lado de alguém que nasceu pra vencer. Alvos do sistema que não quer ver crescer. Que não quer ver crescer. De quebrada pra quebrada, então chega aí. Vejo os moleque na rua, justo no horário da escola. Bandeira branca levantada, a gente clama paz. Mente vazia, oficina, pra se armar com as pistolas. De quebrada pra quebrada, então chega aí. Antiga, antiga, antiga, antiga. Bandeira branca levantada, a gente clama paz. A gente clama paz, a gente clama paz.